Alfa Salvador, o TAM 3399, pushback e acionamento. Autorizado, pushback, na contato 3399. Autorizado, pushback, na mesa. Gol 1897, Xami Recife, 125, decimal 10, alterno 133, decimal 25. Gol 1897, contacta Recife, 125, 10, no 3325, 1897. Para o táxi 3399, 148 a bordo, 4 horas de autonomia, altero da linha. Mudando 3399 com 148 a bordo, táxi CVA INTE, reporta ponte, perdão, no 0 pronto, que negar o no 0 no 4. Taxi via Índia, ponto espera, reporta pronto, no 0 no 4, ótimo. Salvador, 3399, pronto, ponto 090. 3399, autorizado, linha. Apito no 0, vento 090 graus. A linha decola no 0, 3399. Três, nove, nove, decolou. 5, 9, controle da 0, 8. 208, bom dia, 339, W, Tata. Controle de Salvador, bom dia, tá 3399, Nadael, cruza 1600. Tá 3399, contato radar, se for para nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, alguma possibilidade de voar bridge? Bridge é do centro Recife. Leda então, pode ser? Leda autorizado. Autorizado Leda, tá 3399. Contato 3399, chame Recife, 125-190, alterne 133-25. 125-190-3385, bom dia, 3399. Bom dia.